amazônica tem mistérios e lendas. Na selva amazônica tem mistérios e lendas. Na selva amazônica tem mistérios e lendas. Matas virgens das águas dos rios, entre as folhagens desse chão sombrio, faça sol, chuva, luar ou vento frio. O medo do dia, da noite, o assobio do curupira imitando a nhangá, a tinta pereira invisível te acompanhar. Vila Pedra voar, a quem te dera montar, fazeste cabresco cavalo encantado daquele lugar. Na selva amazônica tem mistérios e lendas. Na selva amazônica tem mistérios e lendas. Amazônica tem mistérios e lendas. Uiaras, caiporas, saci, boitatá, juntaí, mãe da lua, ia se transformar em lua cheia, lobisomem vem atacar. Ai, ai, a feiticeira, mãe dos mamangás, Vitória, Régia, flor, piripiri, jovens guerreiras, Amazona e Rio Jurupari. Mapinguari, cobra grande, tuti, churu, chupa sangue, boto, acuti, puru, canta em cantar de apuru. Amazônica tem mistérios e lendas. Na selva amazônica tem mistérios e lendas. Na selva amazônica tem mistérios e lendas. Sapuca e Oroca, princesa do lago, velho da praia, Mané Torquato, Muira, Quitã, Pedra Verde, encontro das águas. Pra não duvidar dessa terra, dessa selva amazônica, dessa selva amazônica, dessa selva amazônica.